Olha o cruzamento, jogou para a área. A chance. A bola batida para o gol. Gol! É do É bater pro gol e sair pro abraço, sair para comemorar a classificação para a final da Libertadores. 43:30 no segundo tempo, 3-0 pro Palmeiras. Pode até tomar um agora neste finalzinho de jogo. Tem que segurar de todas as formas. 3 para o Palmeiras, 0 pro River. Alex faz o segundo dele.